Sorrir é bom e não faz mal, faz tanto bem pro coração. E não existe nada que seja igual a um belo sorriso em qualquer ocasião. Sorria sempre que puder, sorria com muito prazer. Assim você será feliz e eu feliz por você. Assim você será feliz e eu feliz por você. Um dia eu conheci alguém que era triste sem razão. Até a própria vida me ensinar que o riso é o remédio contra a solidão. E hoje ele é bem feliz, pois tem amigos pra valer. E se você quer ser assim, dê um sorriso pra mim. E se você quer ser assim, dê um sorriso pra mim. É só dar um sorriso pra mim.